Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. Tudo seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena BS. Antena Live. Antena Web, momento. A sexta. Rádio C. Antena Web Internacional. Nós somos Antena Web. Olá, gente querida, estamos chegando para mais uma edição do nosso Encontro Central. Todos os corações apaixonados em uma única sintonia. Aumente o volume e deixe a emoção tocar o seu ser. Aqui é o Fabrício Brandão, são 2 horas e eu te faço companhia com muito carinho e muita emoção. Hoje é sexta-feira, 3 de março, sexta-feira da paixão. Então, solte suas emoções. Para você, um bom feriado e uma feliz Páscoa. Vamos juntos, com muito amor no ar, aqui no Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? Why worry now? Canções imortais. Come è cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più. Per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Com'è che non passa con gli anni miei, la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Cantare d'amore non basta mai, ne sem desistir. I'm a woman in love and love. Estamos apresentando Encontro Central. Sou Sonhos imortais. And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. And take me to the magic of the moment, on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Teatro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Daqui a pouco tem o recadinho do coração do nosso encontro. As músicas em 8 bits são mais atuais do que nunca. E exemplo disso é este programa da Antena Web. Tuning, uma abordagem direta às melodias com base no sistema em 8 bits e a todos aqueles que as produzem. Chip Tuning, às quartas, às 7:15 da tarde, no Canal 1. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcave. Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. O choro é um dos géneros musicais mais acarinhados no Brasil. Vincando fortemente a cultura e a música popular urbana brasileira, o choro tem na sua raiz os maiores instrumentos daquele país. Roda de Choro, um produto Rádio Câmara que é apresentado no Canal 1, às quartas, às 4 da tarde. Conheça os artistas e toda a história do choro, o género musical popular brasileiro. Roda do Choro, às quartas, às 4 da tarde, no Canal 1. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Olhem-se, on la sonnerie portabilisée. Comme c'est une chanson à la balade. Elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour. Would it be right? Would it feel right? Would it be my smile? Nuit Zébré, quartas-feiras, 21 horas, Canal 1. Encontro Central, mais música, mais emoção. O sucesso que bate forte no seu coração está de volta. E agora, tá na hora do recadinho do coração. São os recados do coração, as lindas mensagens de amor. Recadinho de Ruth para o Daniel de São Paulo. Ao seu lado descobri que entre o sonho e a realidade existe um espaço chamado felicidade. E para que a minha felicidade se torne realidade, preciso estar ao seu lado. Amo muito você. De Pedro para Rafaela de Pernambuco. O tempo pode apagar a lembrança de um corpo ou de um rosto, mas nunca os das pessoas como você, que souberam fazer de um pequeno instante um grande momento. Te quero muito mais do que ontem, hoje. When the night's dark and stormy, you won't. canções imortais. Resucito si me tocas, subir al firmamento. experiencia religiosa. Tuvo casi una experiencia religiosa. Contigo cada instante en cada cosa. Besar la boca tuya merece un aleluya. Es una experiencia religiosa. Vuelve pronto mi amor, te necesito ya. Porque esta noche tan honda me da miedo. Necesito la música de tu alegría para callar los demonios que llevo dentro. Cada vez que estoy contigo y ya no hay sombra ni peligro. Las horas pasan mejor entre tus brazos. Me siento nuevo, ya nada le hago caso. Y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa. Casi una experiencia religiosa. Contigo cada instante en cada cosa. Besar la boca tuya merece un aleluya. Es una experiencia religiosa. Estamos apresentando Encontro Central. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning. A reason for living, a deeper meaning, yeah. I wanna stand with you on a mountain. I wanna lay like this. So

3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte, no Canal 1. Um dos mais míticos programas da Antena Web está de volta. Alma Lusa, exponente máximo da raiz da música portuguesa. Carlos Bonaparte apresenta um programa dedicado ao fado, ao canto alentejano, aos ranchos folclóricos, aos conjuntos típicos e a todos os que compõem a nossa música mais tradicional. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, é solo ou em grupo. Aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Seja bem-vindo à Esquina do Jazz. Don't please my folks too much. Um programa Rádio Câmara às quartas-feiras, às 22 horas, no Canal 1. Alô, corações apaixonados, estamos começando mais uma hora do nosso Encontro Central. É uma honra estar com todos vocês em mais uma hora de sucesso. Muito prazer, eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração. E agora chegou o nosso momento, o momento da nossa tradução. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. A partir deste momento, a vida começou. A partir deste momento, você é o único. Bem ao seu lado é onde eu pertenço. Deste momento em diante, a partir deste momento, eu fui abençoada. Eu vivo somente pela sua felicidade. E pelo seu amor, eu daria meu último suspiro. Deste momento em diante, eu dou a minha mão para você com todo o meu coração. Eu não posso esperar para viver minha vida com você. Não posso esperar para começar. Você e eu nunca nos separaremos. Meus sonhos se tornaram realidade por causa de você. A partir deste momento, Enquanto eu viver, eu vou te amar. Eu te prometo isso. Não há nada que eu não ceda. Deste momento em diante. Você é a razão pela qual eu acredito no amor. E você é a resposta às minhas orações aos céus. Tudo o que precisamos é só de nós dois. Meus sonhos se tornaram realidade por causa de você. A partir deste momento, enquanto eu viver, eu vou te amar. Eu te prometo isso. Não há nada que eu não ceda. A partir deste momento, eu vou te amar. Enquanto eu viver, a partir deste momento em diante. Take away your pain. Encontro Central. O coração batendo mais forte. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know. The truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Let's spend all that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best. With one more tomorrow to make our dreams come true. So let's take this time before life passes by to make real our fantasies. They're the place my love and often dream of, like a painted picture. It's so beautiful. Late at night when all the stars are shining, it's so lovely to see. Would you like to go with me? Traveling over God's country, you and me. Traveling, me and you, together. You've always wanted to fly like the wind to the place where we first began. So to the east in the morning light, we'll ride into paradise. Traveling, traveling. Over God's country, traveling, you and me. Over God's country, love is our guide as we take to the sky, to the land of majesty. There's love everywhere because people do care. What a lovely sight to see. They intoxicate me. Canções imortais. Stop. Esse é o nosso encontro central. Aqui o amor fala mais alto. E daqui a pouco a gente está de volta com os recadinhos do coração. Não saia daí. Natal é quando um homem quiser. E nós quisemos. Bom, não vamos propriamente desejar-lhe Feliz Natal. Vamos ser mais abrangentes e desejar-lhe festas felizes. Aos sábados, das 12h30 às 13h, o Canal 1 reserva um espaço musical sem locução, onde as músicas são todas de alegria, na maior parte delas de Natal, mas não exclusivamente. Venha para a festa e junte-se a nós neste ato simbólico, fazer um brinde à alegria. Festas felizes, aos sábados, às 12h30, no Canal 1. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras, às 20h, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20h. Canal 1. Olá, corações apaixonados, estamos de volta com nosso encontro central, a trilha sonora do seu coração. E agora está chegando a hora dos grandes apaixonados se declararem aqui do nosso encontro central. Do Gabriel para Luciana do Ceará. Um universo, 8 planetas, 204 países, 809 ilhas, 7 mares, 7 bilhões de pessoas. E a única pessoa que eu preciso para ser feliz é você. Te amo muito. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro central. See me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through. Tired of Encontro Central. O coração batendo mais forte. And I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am. And not who you want for me to be. I am only myself, the way to stay. It's all up to you to tell me to go. 'Cause it won't be me to walk away when you're all that I know. Estamos apresentando Encontro Central. say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Say if I call on you now, said that I can't hold on. There's no easy way, it gets harder each day. I always care, but I miss the love we share. Forever. As canções imortais. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Encontro Central. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão para você, um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!